3 para o táxi com 176 a bordo, 3 horas e 14 minutos de autonomia, alterna. 1273, autorizado o táxi, via Indy Alfa no Bonde Esperador 20, time Torre, 1-1-8-9-95, Kenegal no 0-5, boa viagem. Ok, autorizado Indy Alfa no Bonde Esperador 20, 118-95, hoje está no Rio. Bom final de semana. Táxi, eu vou no 940, tá com 1,75 a bordo, 35 de autonomia, Fernando Galeão. Confirme essa chamada? 1,75, 1,75. 1,75 a bordo, autorizado o táxi, via parte principal, Indy Alfa, no bonde esperado no 0, time Torre, 1,1,8,95, que é legal no 0,5, boa viagem. Autorizado o táxi, via parte principal, Indy Alfa, espera, Torre 119, 1,520, obrigado, boa noite, vou no 940. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Boa noite, eu vou 1-2-7-3, vou ficar ligado, 1-0-3. Ai, já 1-2-7-3, a linha decola pista 10, o vento é de 1-3-0 graus com 7-9. Boa noite, vou no 940, próximo continente, Jonas 10. Jonas 40, ali, mantém pista 10. Mantém pista 10, vou no 940. No 273, decolou os 47, controle no 208, tem bom voo e até a próxima. 208, boa noite, bom final de semana, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. noite, Gono 273, câmbio. Boa noite, Gono 273, contato radar, suba para o nível 360, vou Leda. Presente direto, Leda, subindo para o 360, Gono 273. Gono 776, autorizado final LS, parte estabilizada. Autorizado LS, 776. Gono 940, tem livre decolagem da 10, venta de 950 graus com 99. Livre decolagem, Gono 0, Gono 940. Prossiga Lima Papa Mike. Gono 940, decola 249, controle 120, visão 8. 208, Gono 940, uma boa. Faz atitude? Atitude do momento, quanto faz a VR? 7. Mato 0234. Lima Papa Mike efetuando um voo de balanceamento, ok? Voo de manutenção. Certo, Lima Papa Mike. Controle Salvador, boa noite, Gono 940, Nadael. Boa noite, Gono 940, contato radar, se dá para o nível 360, vou Leda. 360, Leda, Gono 940. O Lima Papa Mike retornando, vai prosseguir pro da presente corredor Bonfim. Certo, Lima Papa Mike. Vou pela esquerda. Papa Mike retornando para LC, que é a Índia com Índia. Certo, frequência livre, Lima Papa Mike. Presente livre, até daqui a pouco, Lima Papa Mike. 776. Gol no 776, complexo final, chame torre 1895. 89. Gol no 273, chame centro Recife, 13325. Boa noite, bom 776. Gol na 776, estado livre pouso de pista na 0, vento 130 graus, 099, cheque trem. Pai, estado travado, livre pouso na 776. Temos 380, o senhor aceita? Aceita, prossiga. 380 para o Galeão, via UPS 10, após conforme a rota do plano, decolando 10, primeira curva direita, saída da Eulia da Bridge, controle 1208, acione 5020. Autorizado, Galeão 380, curva 10, conforme a rota do plano, decolando 10, curva direita. Da Eulia da Bridge, 208, controle 5020, transforma 3199. Ferramenta correta, postando para o estacionamento, do 3197. Botará. Gol no 940, centro Recife, 13325. 13325, por favor, na 940, uma bola. Sete, sete meia no solo 58, pele direita, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direito, solo, solo 2, 1, 9 agora, perfeitamente. No 776, táxi de Alfa, reforço antes da Juliette. Alfa, reforço antes da Juliette, vou na 776. procedimento autorizado de ingresso na Juliette para o portão 10. Juliette, portão 10, gol 90. Também prossiga. Prossiga via litoral, reporte passando Itapuã. Salvador, 131197, puxa, está na minha posição 08. Tá, 317, pronto para puxa? Tá pronto. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama na táxi, 31197. Sou Pituaçu, Guardião 06. O 06 não está recebendo seu transponder. Confirma está canal 01 no 06? Afirmativo, Alfa Charlie 01 no 06. Eu não estou recebendo não, porém pode chamar a torre em 1 no 895. 06. Torre Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Passou Pituaçu, 510, vem pessoal, é o Pátio Militar da base aérea, já em coordenação com aquele serviço. Firmando, destino é base aérea? Afirma. Boa noite, Força Aérea 01, identifique, vai voando a proa de Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1015, está livre a LSX, foi informe na final baixada travada. Boa Sou eu, Guardião 06, no seu Través Sul. Guardião 06, está autorizado o cruzamento do campo? Aproxima direto do Pátio Militar, né? Afirmativo. Gente, o vento no 30 graus, 089, já posto no solo controlado, Guardião 06. 06. Siga. Pro 090, por 10 minutos no máximo, já volto para o projeto. Fiquei livre de desvios após voar Duna. Salvador, San 3, 197 para o táxi, na coluna 54, a bordo 3 horas 50, está na campina. 397 prossegue via Pátio e Índia, ponto espera no 0, torre 10895, ajustado no 0, 15. 0, 15, Pátio, Índia, ponto espera da 10, 10895, 193, 197.